Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 10 de junho, em discussão única, o projeto de decreto legislativo 16/2013 da Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle, que aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de 2012. O texto é fruto da aprovação de parecer prévio aos balanços do órgão feito no ano passado pelo colegiado, durante audiência pública realizada na Casa. Na ocasião, foram aprovados ainda o relatório de atividades e o primeiro balanço do Fundo Especial de Modernização do Controle Externo do Tribunal. O orçamento do órgão foi de R$500 milhões e, segundo parecer, a execução de suas despesas resultou em economia de R$17 milhões. Reportagem Ronaldo Ribeiro.